89,9, uma rádio do Grupo Meio Norte de Comunicação. Falamos ao vivo direto de Teresina, no Piauí. Estamos iniciando para todo o Brasil mais um show da manhã. Dando um bom dia especial para Joseph Pingele. Bom dia, bom dia, bom dia, Joseph. Cadê tu? Tá aí, Joseph Pingele, na tela da Grandona. Bom dia, Rogério Ribeiro. Bom dia, Brasil. Bom dia, você Pronto, que está nesse momento. Agora tá bom. Você que tá em casa. Tá curtindo a gente. Alô, Brasil! Como é que tá as coisas, olha? Nem tá bom, nem tá ruim, estou entre a carne e o toicinho. Ah, você tá bem, viu? É, nem tá bom, nem tá ruim, estou entre a carne e o toicinho. Liga essa frase? É nossa. Bom dia, meu povo. É segunda-feira. Que Papai do Céu abençoe a sua vida. Não só hoje, mas como para todos sempre, sempre, né? Estamos chegando com o nosso programa Show da Manhã. Espero que você esteja bem nessa manhã maravilhosa. Estamos iniciando para todo o Brasil o nosso programa Show da Manhã. Rogério Ribeiro e Pinguelão de Aço alegrando ainda mais a sua manhã. E a gente começa com a banda Líbano, você lembra? Você lembra, né? Lembro demais. O tempo bom que não volta mais. Quem viveu? Banda Líbano, banda Líbano. Quem viveu? Não vive mais. É verdade. Já morreu. Viajando pela estrada.